51 copia. Chama tio. Oxalá 6251, Guarulhos aprovado, nível 360, via Pesuluno 4, Grufe, a Pesuluno 6, Bravo Hotel Zulu, direto Trive, a Peruísque 58, Papa Charlie Lima, decola da pista 10, perfil de saída da El Leda, após direto Crate com curva direita, transponder 5565, controle 1998. 360. Guarulhos, via Upper Whisky 14, Pós Group, Upper Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, Trive, Upper Whisky 58, sai no perfil da El, Leda, Leda direto Crat, 5565 com 119.8, controle Salvador. Oceano 6251, primeiro aerovia Pesulu 14, negativo Upper Whisky. Upper Zulu 14, foi sim. Correto, chame pronto, Oxalá 6251. Segundo. Delta 3601. 3601, chame o centro em 1251, hotel 3325. Ok, centro, Recife, 1251, 3325, obrigado. bom dia, 417, autorização Vitória, 360, com Golfo. Bom dia, Azul 4177. Vitória, aprovado nível 360, via para o uísque 50. Decolada pista 1-0, perfil de saída da Euleda, Bidev, com curva direita. Transponder 5574, controle 1-98. Autorizado Vitória, nível 360, 350, decolada 1-0, curva direita na da Euleda, Bidev. Transponder 5574, controle 198. Azul 4177, cotejamento correto, chamei pronto. Tá pronto, graças. Livre chame táxi 6251.